tu vem envolver a minha vida. Doce espírito que alegra o meu viver, vem ser a minha vida de alegria hoje aqui. Doce espírito, vem consolar o meu ser. Espírito, vem consola o meu ser. Quero sentir esse gozo em minha alma. Reveste a minha vida, faz de mim o teu querer. Quero sentir esta graça, esta calma. Senhor, quero agora com fogo.